hoje por não ter meu bem pra comigo ficar. E agora feliz eu vou viver a cantar. Ah, eu estou feliz porque o amor um dia foi embora, agora voltou porque gosta só de mim. Sabia que eu só vivia chorar. Era triste por não ter meu bem pra comigo ficar. E agora feliz eu vou viver a cantar. Ah, eu estou feliz porque o amor que um dia foi embora, porque gosta só de mim. Ah, eu estou feliz porque o amor que um dia foi embora, agora voltou porque gosta só de mim. Nunca mais vai me deixar.